Olá, eu sou Ramón El Chincho Gaviria, el rompe-corazones de Montevideo, também conhecido em alguns círculos como Renato Carreira. Esta edição é dedicada a dois líderes revolucionários. Um deles é Fidel Castro, mentor e guardião da Revolução Cubana, que, como tem sido noticiado pela comunicação social, está hospitalizado. Ficam os votos de melhoras de Vaca Cegueta e de toda a direção do CDS, na esperança de que o nosso estimado Fidel, o nosso comandante, recupere completamente a tempo de celebrar o seu 168º aniversário no próximo dia 13 de agosto. O outro líder a quem esta edição é dedicada é Alberto João Jardim, o homem que pôs a Madeira no mapa através do seu trabalho visionário como governante ao longo das últimas décadas. E a palavra visionário é usada aqui com o mesmo sentido de aquela ratazana morta há 3 dias ali na Sarjeta está com um cheiro bastante visionário. Chegámos à sexta e última edição da primeira série da Vaca Cegueta. É provável que haja uma nova série, mas só depois do verão e após uma profunda reestruturação de todo o conceito e de sessões de brainstorming intenso, em que participarão, para além de mim próprio e de uma catatua possuída pelo espírito do meu mentor e guia espiritual, o grande Camacho Costa, participarão também o criativo brasileiro Edson Ataíde, o seu famoso tio Olavo e o comando dos bombeiros voluntários de Vilar Formoso. Até porque estamos em época de incêndios e todo o cuidado é pouco. Foi também endereçado um convite a Sinha Jardim e às suas filhas, Pimpinha, Xunguinha e Tontinha, para participarem na reestruturação da vaca, mas o convite foi declinado porque o clã Jardim, vá lá, chamemos-lhe clã, vai estar muito ocupado durante todo o verão, até porque pela primeira vez vão poder fazer topless em família. Agora que a Monguinha já tem mamas. Vai ser um fartote na Praia dos Tomates. De qualquer forma, é pena não poderem dar o seu contributo, que seria sem dúvida bastante válido. Sobretudo porque, se falamos em remodelação de uma vaca, quem melhor para ajudar a pensar a coisa do que outros bovídeos igualmente afamados? Há pouco falei em brainstorming. Peço desculpa pelo estrangeirismo, mas não me ocorreu nenhum termo em português com o mesmo valor. Para quem não saiba o que é um brainstorming, imagine um daqueles problemas bicudos que precisam de ser resolvidos com uma certa urgência. O que é que fazem os profissionais, as pessoas habilitadas para resolver problemas? Ora, juntam-se todos em volta de uma mesa, metem-se todos a olhar para o teto ou para o tampo da mesa, dependendo da escola de pensamento a que pertencerem, e dão o seu melhor para parecer que estão a fazer alguma coisa quando não estão. Encarem isto como uma dica preciosa a todos os que pretendem tornar-se profissionais da criatividade, esse bicho tão bonito e felpudo. Esta edição será, sobretudo, uma espécie de antevisão do que está para vir, ou melhor, do que pode ser que venha, mas também pode ser que não venha, dependendo da minha disposição no momento e do número de e-mails de incentivo que recebo entretanto. Com fotografias de corpo inteiro de ouvintes em roupa interior, por exemplo. Aproveito também a ocasião para agradecer ao Rui Miguel Moraes, de Vila Nova de Famalicão, pelos simpáticos e-mails de incentivo que me têm enviado quase todas as semanas desde a primeira edição da Vaca. Foste muito simpático, Rui, mas preferia que não voltasses a enviar fotografias tuas em roupa interior. Se tiveres uma irmã, uma namorada, ou mesmo se a tua mãe ainda estiver apresentável, então sim, então podes dar uso à tua traumatizada câmara fotográfica digital. Em resposta à pergunta que me colocaste no teu último e-mail, para te ser muito sincero, preferia não saber o que se esconde por baixo da microtanga estampada com pequenos retratos do Nuno Markle, se não te fizer muita diferença. Uma das mudanças na próxima série será uma intervenção mais ativa da vaca na sociedade. Chega de estar para aqui a dizer as parvoíces que me vêm à cabeça. É chegada a altura de transformar a vaca num ruminante consciente dos problemas sociais que nos rodeiam e ativo na sua resolução. Há o problema das drogas, por exemplo. Eu pessoalmente sou contra as drogas. E acho que é urgente fazermos alguma coisa para que os jovens deixem de se meter nessa porcaria. Porcaria que apenas lhes dá cabo da vida, por mais gozo que dê na altura. Uma das coisas que todos podemos fazer para acabar com o problema das drogas é recolher assinaturas e enviá-las para a Unicer, convencendo-os a lançar uma Superboc ganza ou uma Superboc cocaína, qualquer coisa assim. E como estão a ver, é fácil ser ativista. Basta um pouco de esforço mental. Estão aí os festivais de verão. Falo de festivais de música. Se alguém estava a pensar no Festival de Zoofilia de Santa Combadão, posso dizer-vos que só participei uma vez e foi porque fui enganado. Aquela sessão no quarto escuro com as lesmas, não. Bom, não, preferia não falar nisso agora. Dizia eu que estão aí os festivais de verão, os festivais de música, e aproveito esse facto para referir que, ao contrário do que aconteceu com estas 6 edições, as próximas vacas terão uns apontamentos para alertar o pessoal mais dado a essas cenas assim, tipo culturais, estão a ver? Concertos altamente, estreias baris no cinema, e também uma ou outra exposição de fotografia menos careta a que um gajo possa ir, para depois contar aos amigos que foi e ficar com reputação de intelectual lá no bairro, e na oficina de tempos livres para pessoas com necessidades especiais. Falando em reputação, outra coisa importante é contribuirmos todos, fazendo um esforço conjunto a nível nacional para acabar com esta reputação que Portugal tem de ser um país amaldiçoado pelo insucesso escolar crónico. Os nossos alunos podem ter resultados tão positivos como os de qualquer outro país do Corno da África. Não há motivo para nos sentirmos sempre menos educados do que os etíopes, ou os eritreus, ou até os próprios somalis. E é com esse objetivo que a Vaca Cegueta passará a ter um espaço didático em que educadores especializados nas várias disciplinas, com destaque para aquelas em que os resultados costumam ser piores, usarão as suas reconhecidas aptidões pedagógicas para contribuir para a instrução da pequenada, por exemplo, na matemática. A matemática é uma ciência muito importante que nos permite somar, multiplicar e subtrair. Há também quem divida, mas cada qual sabe de si. Sem a matemática andaríamos todos a calcular a raiz quadrada de 379, contando pelos dedos. Viva a matemática! Também na filosofia. A filosofia é uma ciência muito importante que nos permite decidir se somos porque existimos ou se existimos porque somos. Há quem ache que não somos nem existimos, mas essas pessoas costumam ter dificuldades em achar sapatos que lhes sirvam. Sem a filosofia, não conheceríamos a verdadeira natureza ontológica de uma lata de atum. Viva a filosofia! Ou até mesmo nesse clássico educativo tão apetecível como é a disciplina de religião e moral. A religião moral é uma ciência muito importante que nos permite distinguir o que está certo do que está errado, enquanto nos ensina coisas bonitas sobre a vida de Jesus. Há quem não esteja interessado na vida de Jesus, mas essas pessoas não merecem confiança. Sem a religião e moral, pensaríamos apenas nos prazeres da carne e não iríamos à missa. Viva a religião e moral! E precisamente porque a religião é uma coisa muito importante, aproveito para fazer um anúncio em primeira mão, um anúncio que alegrará os mais místicos de entre vós. Ora, a Vaca Cegueta está a ultimar um protocolo com a Igreja Universal do Reino de Deus, com vista à cedência de alguns minutos, cerca de 40, para serem usados no nobre trabalho de evangelização da Urde. Por isso, preparem-se, porque a vaca deixará de ser apenas uma maneira agradável de passar o tempo, mais agradável pelo menos do que deixar cair um tijolo em cima dos dedos do pé ou contrair escorbuto, e passará a ser um veículo efetivo de realização de milagres maravilhosos. Qual Fátima, qual quê? Isso dependerá apenas, da fé pessoal de cada ouvinte, e para que os milagres se deem, é também necessário que exista uma conjugação adequada de problemas de saúde mental com credulidade gravosa e com um historial de abuso de substâncias alterantes. Deus é realmente grande como caraças, meus irmãos. E dizem que o filho também não lhe fica muito atrás. E pronto, chegamos ao fim da última vaca cegueta desta série, mais curta porque estamos em agosto e o calor aperta e há coisas melhores para fazer do vosso lado, porque do meu lado não. Sei que é um momento comovente, mas peço-vos que, por favor, tentem conter as lágrimas. Foi bom fazer este percurso na vossa companhia, ouvintes fiéis, e refiro-me aos dois, de igual modo, mesmo que um deles só tenha ouvido as três primeiras edições, porque entretanto arranjou uma namorada e um emprego e passou a ter vida própria, ou lá como lhe chamam. Acho que, no fundo, o balanço da experiência foi positivo. A vaca começou lentamente, de forma amadora e aos soluços, sem saber muito bem para onde ia, nem de onde vinha. E agora, 6 edições depois, continua tão amadora e soluçante como no início, mas agora pelo menos sabe para onde vai. Ou seja, para lado nenhum. As desculpas da gerência, que sou eu, e um conselho de administração sediado em Tóquio. Não posso revelar a identidade dos membros porque um código de honra medieval e francamente nipónico me impede de o fazer. Tenho muita pena. Mas não posso deixar de vos endereçar as nossas desculpas conjuntas pela fraca qualidade sonora, pelos eventuais ruídos de máquina de lavar, de carros a buzinar, ou do filho do vizinho do andar de cima a ser abusado sexualmente por um perdigueiro. Votos de verão seguro para quem me ouve, respeitem as bandeiras nas praias, usem protetor solar e não usem fatos de banho que se entalem no rego, a não ser que o senhor, em toda a sua sabedoria, vos tenha dotado de um rego francamente poderoso. Já agora, se não vos der muito trabalho, tentem não deixar lixo no areal, incluindo beatas, caroços de pêssego, e a avó que já não diz nada de jeito, cheira um bocado mal e não há maneira de desocupar o quarto dos hóspedes. Uma palavra de apreço especial para a Ana, que cedeu a sua voz a esta edição e que, sem o saber, me conferiu a posse legal das suas cordas vocais, passando a não poder emitir qualquer som sem o pagamento prévio de uma quantia simbólica. Lembrem-se de que podem continuar a visitar a Inépcia em www.inepcia.com. O e-mail para contacto é inepcia@inepcia.com. E se precisarem de perder peso, para se sentirem mais confiantes agora que todos usamos menos roupa, por que não experimentar o tratamento revolucionário proporcionado pelo suplemento hormonal Reguila dos laboratórios médico-artesanais Sani Sousa? Com o suplemento hormonal Reguila, você perde peso e até pode perder a pila. Produto disponível nas melhores farmácias e casas da especialidade. E também por intermédio de um velho de gabardine e ar suspeito que costuma parar ali para os lados do Campo Grande. Peçam-lhe para vos mostrar a mercadoria. Se por acaso baixar as calças, peçam-lhe para vos mostrar a outra mercadoria. Um grande abraço para todos, menos para ti, meu grande sacana, tu sabes muito bem quem és. E auf Wiedersehen, como diria a Imperatriz Sissi da Áustria, enquanto acenava do seu coche branco, puxado por alazões azuis e por um ou outro escravo da Abissínia. Tchauzinho. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. Bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. On expanding and expanding in all of the directions it can whiz, as fast as it can go, at the speed of light, you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth, and pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here on Earth.